Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os druidas reunidos na clareira com os sons do rock psicadélico e progressivo. E começamos com um tema ao vivo dos Doors. De vez em quando trazemos algumas músicas ao vivo aqui à Floresta Encantada. Hoje começamos com os Doors em 1970, esse mítico concerto que a banda deu no festival Isle of Wight em 1970, numa altura muito conturbada na carreira dos Doors. Jim Morrison estava a ser julgado por um tribunal em Miami devido a uma exposição menos púdica por parte do vocalista dos Doors, e isso influenciou e muito a performance aqui neste festival de Isle of Wight, até porque Jim Morrison passou o festival todo quieto junto ao microfone, ao contrário do que acontecia nos outros concertos em que Jim Morrison percorria o palco de uma ponta à outra. Este concerto acabou por sair muito recentemente em DVD, saiu no início de 2018 e representa a última filmagem dos Doors, a última filmagem oficial, e também é o terceiro concerto, é o antepenúltimo concerto dos Doors, o terceiro a contar do fim na carreira dos Doors, antes, claro, da morte de Jim Morrison. Escutámos Break On Through, os Doors ao vivo em 1970 no festival Isle of Wight. Seguimos agora para 1979, para o disco Inner Space dos alemães Can. Este foi o último álbum no percurso dos Can, isto no período dos anos 70, antes da reunião, 10 anos depois. Vamos escutar a segunda faixa deste registro dos alemães Can, o tema Safe. São os Can em 1979 na Floresta Encantada. All those who try their best to make everything quite easy, and who aren't sure either which is the right way. To them this is the safe way, safest than my floor, and all his friends roaming as they roam. We'll be right back. A Floresta Encantada, em 1979, com o álbum homónimo do Scan, também referenciado como Inner Space. Escutámos a faixa Safe, o segundo tema deste registro dos alemães Scan. Entretanto, passámos para a Turquia, juntamente com os Mogolar, que escutámos nestes últimos minutos, uma banda que marcou muito o rock e a folk da Turquia, que marcou o género que chamamos de Anatolian Rock, um grupo que fundia não só as texturas ocidentais do rock and roll, mas também a folk do seu país, da Turquia. É uma banda muito importante, chegou mesmo a ganhar um prémio em 1971, um prémio atribuído pelo governo francês, Grand Prix du Disque, um prémio também atribuído, por exemplo, a nomes como Pink Floyd ou Jimi Hendrix. Em 1971, o grupo editou Les Danses et Rythmes de la Turquie d'hier à aujourd'hui, e escutámos uma das faixas então desse registro dos Mogolar, Vasi Sisek, então para este primeiro trabalho de Mogolar, banda da Turquia. Passamos agora para a Suécia. Eles chamam-se Tages, são um dos grupos também mais importantes do psicadelismo a sair da Suécia. Infelizmente nunca tiveram um grande sucesso fora daquele país, apesar de terem gravado o último álbum em Abbey Road, um disco que na Suécia é muitas vezes considerado como o Sgt. Pepper's da Suécia, não só porque gravaram no mesmo estúdio onde os Beatles gravaram Sgt. Pepper's, mas também devido a toda a experimentação que o grupo incluiu neste disco editado em 1968. Vamos então escutar uma das faixas desse registro, Sing With Love. São os Tages, banda da Suécia, a rodar agora na Floresta Encantada. Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada, ficámos com os suecos Terjes no último disco Studio, editado em 1968 e gravado nos estúdios da Abbey Road em Londres. Escutámos o tema Sing With Love. Entretanto, ficámos com os Vanilla Fudge, uma música, um clássico, segundo os Vanilla Fudge, mas que eu não me recordo de ter passado na Floresta Encantada. Já passámos várias músicas dos Vanilla Fudge e deste disco onde podemos encontrar You Just Keep Me Hanging On, um tema que se encontra no disco de estreia de Vanilla Fudge, homónimo, editado em 1967, um dos grandes clássicos do psicadelismo, em especial do psicadelismo norte-americano, e com inúmeras versões. Tem temas dos Beatles, de Curtis Mayfield, Sonny Bono, neste caso das Supremes, e o Keep Me Hanging On, versão superior e psicadélica por parte de Vanilla Fudge. Passamos agora para uma banda um pouco esquecida, mas também temos uma história curiosa. São os Da Moon, um grupo que integra na sua fileira David Marks, ele que tocou guitarra ritmo com os Beach Boys, foi aliás a guitarra ritmo dos primeiros 4 álbuns dos Beach Boys, e até mais recentemente David Marks voltou a estar incluído na formação dos Beach Boys. Depois de ter saído do grupo de Brian Wilson, David Marks acabou por formar estes Da Moon. Gravaram apenas 2 discos, em 1968 e 1969. Vamos até ao registro de estreia, Without Earth, de 1968, uma verdadeira pérola do psicadelismo norte-americano, e vamos escutar a faixa I Should Be Dreaming, um dos momentos mais psicadélicos dos Da Moon, agora na Floresta Encantada. Floresta encantada, os sons do rock psicadélico nestes últimos minutos. Primeiro com os Damuna, Should Be Dreaming, em 1968. E, entretanto, viajámos para Boston, na companhia dos Listening, uma das mais importantes bandas psicadélicas de finais dos anos 60. Importante também porque definiu o som de Boston e que passaria a chamar-se de Bosstown, apesar de não terem feito grande coisa em termos de discos e até de popularidade fora de Boston. Os Listening foram muito importantes para a região, editaram apenas um disco em 1968, um álbum onde cruzam o hard rock com referências do psicadelismo e também já com algumas sementes daquilo que viria a ser o rock progressivo. Estivemos com os Listening, com a faixa Stoned, em 1968, um tema muito importante para, aliás, um nome muito importante para a cena de Boston de finais dos anos 60. Entretanto, passamos para a Alemanha, já lá estivemos neste programa da Floresta Encantada com o Scan, mas desta vez vez com os Brosser Machine, uma banda muito inspirada pela folk norte-americana de Bob Dylan ou Joan Baez ou mesmo Johnny Mitchell, uma banda formada por Peter Bush, guitarrista exímio, e que formou então os Brosser Machine juntamente com outros músicos ligados à folk, tanto de guitarras acústicas como de flautas. Em 1971 gravam o disco de estreia e é nesse trabalho que podemos encontrar o épico que vamos ouvir já a seguir e que inclui muitas referências místicas e até que se tornaram usuais durante o período do rock psicadélico, com a inclusão de sitares e tábulas. Vamos ouvir a faixa Schmetterling. São os Brosser Machine, banda alemã, em 1971, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Schmetterling, ohne Sorge und Wunsch meines Menschenwesens unbewusst. Plötzlich erwachte ich und da lag ich wieder ich selbst. Nun weiß ich nicht, war ich da ein Mensch, der träumt, er sei ein Schmetterling, oder bin ich jetzt ein Schmetterling, der träumt, er sei ein Mensch. Zwischen Mensch und Schmetterling ist eine Schranke. Der Übergang ist Wandlung genannt.